Equipe Fluxo do Zap. Cadê o gritinho do jegue? Cadê o gritinho do jegue? O melhor lingerie do Brasil, Seromo Cuecas, Moça Flodins, ponto da moda, tuba da DLT. Aqui só rola coisa fina, do pai rola e ela desce. Viva! Viva a piscina, hoje eu tô com o cão. Tô sendo beat, no decote da novinha, ela mexe, vem aqui depois do colo. Para de ralar no chão. Você quer luxo, quer sentir o tesão. Para minha diversão, e para o rabo e quer levar pra cima da testa da mina. Eu sou rueiro. Para mim esse amor vai da cama pro colchão. Para se acha que é bonito, pra cima, pra cima. E ela quer ser minha. Bagaceira, hoje eu tô com o cão. Tô sem limite no decote da novinha e ela mexe. Vem aqui, vem pro meu colo, vem que vem. Hoje eu tô no chão. Para de ralar no chão. Você quer luxo, quer sentir tesão. Para minha diversão. Me fora o rabo, então joga lá em cima. Vai, eu sou. Pra mim esse amor vai da cama pro colchão. Se acha que é bonito, pega o rabo que é lapinha. Ela quer sentar, saber de festa, no meio da putaria. Não viva bagaceira. Ela quer sentar. Teu corpo quer dançar, carinha de safado quer levar. Batendo, prédio tá no talo, corneta tá doendo. Pega a metralhadora, tra, tra, tra, tra, tra. As que comandam vão no tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. A minha luxo vai no tra, tra, e acelera e tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. As que comandam vão no tra, tra. Quero ver todo mundo aí, vai. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. As que comandam vão no tra, tra, ei. Vai, meu real. Faz aquele solinho pra mim, ei. Paredão zangado, grave tá batendo. Médio tá no talo, corneta tá doendo. Ele tá zangado, tá querendo falar. Todo armado tá pronto pra atirar. Pega a metralhadora, tra, tra, tra, tra, tra. As que comandam vão no tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. As que comandam vão no tra, tra. Vou acelerar, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. As que comandam vão no tra. Taxista Dedé, fone 99121-4185. É só ligar. São Cássio, hein? São Cássio, São Cássio. Ou 510. Cadê o gritinho das amigas parceiras, aê? Não dá pra soltar amiga, tá tocando? Solte não. Só nós faz amiga. Ah, amiga. Amiga. Por favor. Amiga, vem me ajudar. Por favor. Eu tô bêbado. Eu tô bêbado. Que sabe que é meu avião. Um, dois, é. Amiga. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Amiga, parceira. Só se for amiga solteira. Livre, louca, curte a vida. E o melhor vou te dizer. Não só sabe. Acelera esse negócio aí, meu batera. Tira o pé no chão aí, vem, vem. Arte digital. ela gosta muito de viagem. Pode café que lhe beija. Escuta que o namorado não deixa. E não foi com qualquer conversinha. O coração dessa mina balança. Mas se bem que não é culpa dela, se o dedo dela não curte a aliança. Ela é descer na Bahia, tá com a gente, saudade. Ela rouba qualquer cena. Dessa vez ela não tá sozinha. Toda loura tem sua morena. E fazer ela de isso todo mundo manda passar outro dia. Simbora, Marcelo, e não vieram, vem, vem, vem. Amiga, vai. Alvo seja, rapaz. O nome da casa de show lá de quando o céu tá tema. Acho já. Já. Aguardem, dia 5 de março. É não, Bubu? Se o dedo dela não curte a aliança, mas é fácil ele sozinho. Ela, dessa vez ela não tá sozinha. Toda loura tem sua morena. E fazer ela de namorada, isso todo mundo quer. Quando passa outro dia, se fala Marcelino! Amiga. Essa é a equipe Fluxo do Zap. Ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo. Mas o que fez tem me pede pra voltar. Anderson Gama, esse é parceiro da equipe Fluxo do Zap. Chegou nossa história num poço sem fundo. Sonhos que um dia sonhei. Quer saber? Palmas pra você. Vamos balançar esse camarote. Vai. Agora se está aí de camarote. Subi. Curtindo na balada, saltando virote. E você de bobeira sem ninguém. Vai. Agora se está aí de camarote. Eu bebi do zela. Curtindo na balada. Você de bobeira caiu pra aprender. Joga a mão em cima e diz. Vai, safadão. Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, desde que fez, mesmo que travou. para no poço sem fundo e destruir os sonhos que um dia sonhei. Quer saber? Prepara carnaval, arregaçou com tudo. Só dando virote e você de bobeira sem ninguém. Prepara, joga em cima e diz: vai safadão, vai safadão, vai safadão. Hoje tem amor. Vai! Equipe Fluxo do Zap, essa é sucesso! Hoje tem amor. Para do jeito que as coisas estão andando, você não tá me enganando. Vamos da Sky, Daniel Sati, um grande abraço aí, moçada. Força Flodins, Daiane Rodrigues. Tá falando que eu virei passado, que já tá até de novo namorado. Será? Será? Será? Que criou foi longe de mim, agora pra você eu tô morto errado. Será? Será? Será? Será? Será? Diz que me amas, teu coração me ama. Diz que me quer longe, mas sonha nós dois de conchinha na cama. Todo mundo sabe que por mim você é louco. Você saiu da minha vida, mas meu nome. Hoje tem amor. Do jeito que as coisas estão andando, você não tá me enganando. Nós vamos é voltar de novo. Hoje tem amor. Do jeito que as coisas estão andando, você não tá nada. Cadê tu, coxinha? Garoto White. Já tá pronto pro Garoto White. Tá falando que eu virei passado, que já tá até de novo namorado. Será? Será? Ô, Roberto. Beijo, Roberto. Ô, Cid, que criou foi longe de mim. Tô perto do Cid agora, pronto. Será? Leônidas. Beijo grande, beijo grande, beijo grande. Diz que me odeia, mas teu coração me ama. Diz que me quer longe, né? Sonha nós dois, conchinha. Todo mundo sabe que por mim você... Toma da ver produções, meu amigo Valdir. Hoje tem amor. Hoje tem amor. Do jeito que as coisas estão andando, você não tá me enganando, mas a minha vontade. Hoje tem amor. Do jeito que as coisas estão andando, você não tá me enganando. Moçada de Natal, que veio aprontar em Sobral. Todo mundo na roda, meu Jesse Bia, de Alvejane. É DJ Ney Rebocha. DJ Anitino, bom, bom. Desde a época do Cruzeiro. 48. Marcelo para a Nova Rússia. Paredão do meu marido, show. Meu parceiro roda do Natal. Em Bolsa Flodins. Na babicinha ele pina o bumbum. Vai, o time, vá. Este é DJ Ney Revolution, o original do Amapá. Que sabe cantar aí? Um, dois, vem assim. IH. O quê? Ah, te valoriza de você. Te despeço, alvar o cabelo, faço uma maquiagem, bota a saia curtinha. Simbora, hoje a noite é nossa. Improvisa, vai, filho, de coria, vai. Descer na balada, fazer uma rodinha e tomar uma rodada. E dança, a noite é uma. Cadê o gritinho do Jack Fulia? E a. Batendo palminha. City Coreia, vai! Pode quebrar, vai, vai! E vamos olhar essa fora, vai, corre, corre! E vem comigo, chega e vem, vem, vem! E a galera tá, vai! Isso não, meu irmão, batendo o pau. Embaixo, embaixo, da galera da rodinha, batendo palminha. Isso só é elétrica, meu irmão. Lucina de hits, vai apanhar. Ô, oh, bebê. Sua música, ponto corpo do BR. Agência de produções. Para que assim, Propinha Estúdio. É muita cara de pau. Você me liga pra dizer que a nossa vida de casal vai voltar se eu parar de beber. Te dei um amor de cristal, transparente só pra você. O seu foi uma pedra de sal que todo tempo me fez mal e só agora pude ver. Por isso que disse que eu quero voltar. O meu coração já cansou de apanhar e se enganar com você. Acho melhor ficar nessa situação, bebido, largado e sem direção. Eu só vou parar de me embriagar quando te esquecer. Vou beber hoje, amanhã e depois. Só não quero nunca mais pisar em lajos. Ninguém nunca mais vai viver contigo. É melhor viver embriagado do que iludido. É melhor viver embriagado. Vamos, Simão! Sabe o bem? Olha, tô de sereno. Marquinhos, ele é show. Tudo chega. Impacto, sou. GSR. E quem foi que disse que eu quero voltar? O meu coração já cansou de apanhar. E se enganar com você. Acho melhor ficar nessa situação. É bem largado e sem direção. Eu só vou parar de me embriagar quando te esquecer. Como é que é? Vou beber hoje, amanhã e depois. Só não quero nunca mais pisar em nas mãos. Ninguém nunca vai lá viver contigo. Vou beber hoje, amanhã e depois. Já não quero nunca mais pisar em nas mãos. Ninguém nunca mais vai viver contigo. É melhor viver embriagado. É melhor viver embriagado do que iludido. É melhor viver embriagado do que iludido. É melhor viver embriagado. E a minha caleira vai. Sino de Rios e as Minifícies. É tudo lá. Essa é a boca, hein? Aí, seu sabedida. Vai, meu guto gol. Fala, galera, que nasce com medo. Paulo Cines. Fudeu. Essa é a equipe Fluxo do Zap. E aí, vem fazer parte. Eu abro a porta e puxo uma cadeira do jantar. A luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolate e cigarrão. Camarote azul. Eu ligo no outro dia no estilo do ar. Vamos pegar uma praia, deu saudade do seu ver. Trato todas iguais. Tá liberado! Paula, é isso, beijo grande. Eu abro a porta, puxo a cadeira do jantar. Daniel Salles. Eu mando chocolate e cigarrão. Eu ligo no outro dia. Só folia. Aquele mais não. Tô namorando com o 99%, mas aquele 1% vagabundo. Eu não vou se ter vagabundo, sapato e elas gostam. Em contato aí com o Neizinho pelo zap 096-991-22-5412. Pra cima, Neizinho! Mas que cara de pau a sua, me ligar de madrugada, depois de tudo que me fez, não dá pra acreditar, que ainda quer ficar comigo. E outra vez tá me dominando com seu veneno. Lembra dos lugares que eu deixei de ir por causa de você? Lembra daquela amiga gata que você me apresentou? É com ela que eu tô fazendo amor. Mistura, mistura que eu gosto. Moçada da DLT, tamo junto. Meu patrão Sérgio, será uma cueca. Mas cara de pão a sua, ligante madrugada. Depois de tudo que me fez, não dá pra acreditar. Que ainda quer ficar comigo. Tentar me dominar com seu veneno. Não lembro dos lugares, cheio de rir por causa de você. Lembrar daquela amiga gata que você me apresentou. Como era que eu tô fazendo amor? Perdeu seu pai. Me encontra mais na bala do pai. Whisky, vodka, que eu tô. E perdeu. É Equipe Fluxo do Zap. Tô estourada na mesa. Confesso que eu quase caí da cadeira. E esse garçom não me ajuda. Já trouxe a 20ª saideira. Já vi o meu desespero e aumentou o volume da televisão. Sabe que eu sou viciada e bebo dobrado ouvindo um montão. A terceira música nem acabou. Eu já tô lembrando da gente fazendo amor. Celular na mão, mas ele não tá tocando. Se fosse ligação, nosso amor seria encantador. Seria encantador. Ligação, nosso amor seria engano. Seria engano. É só pra tu defender que essa batalha. você fez. Toque, toque. É você de novo? Quem é? Sou eu, o amor da sua vida. Deixa de mentira. Cerveja na bala, cerveja na bala, cerveja na bala. Deixa de mentira e cerveja na bala. Vamos na minha vida, uma cerveja bem gelada. Deixa de mentira e cerveja na bala, e cerveja na bala, e cerveja na bala. Deixa de mentira parceiro Flávio e pro digital. No meu apartamento, alguém bateu na porta. Toque, toque, toque, alguém bateu na porta. Fiquei me perguntando quem será essa hora. Fiquei me perguntando quem será, quem será. Toque, toque, toque. Quem é? Sou eu, o amor da sua vida. Pois olha. Deixa de mentira. Cerveja não fala, cerveja não fala, cerveja não fala. Deixa de mentira e cerveja não fala. Amor na minha vida é uma cerveja bem gelada. Deixa de mentira e quero ser. Passando gravações, aí sim. Sua música, .com.br. Chama meu pichão, vai na Martão. Ai, tá assim da mulherada. Pra Juninho aqui. Se vamos para o paredão, deixa DJ Ney Revolucion. Tá legal, tá legal, todo rico. É do swing aí, isso aqui é saia elétrica pra galera. Pro Mídia Studio. É, tudo nós. Impacto Som. Hoje eu quero dia de sossego, eu quero paz. Sentir o cheiro dela é o que eu nem me lembro mais. E tudo que eu planejo acorda ser trabalhar. Pegar o mesmo ônibus e ir pra casa descansar. Mas todo fim de tarde a galera me aciona. Ela vai tomar uma, mas de novo deu insônia. Pra cima! Fala que a luz só piscando e o paredão tá tocando. Saia elétrica e o pau tá quebrando. E trabalhar amanhã é cacete. Hoje é só barra, pica e foguete. A luz só piscando e o paredão tá tocando. Saia elétrica e o pau tá quebrando. E trabalhar amanhã é cacete. Hoje é só barra, pica e foguete. Ai, me diz. Bora, Gilmarinho, Simara, Rodrigo, Dio, Dio, Dio. Cadê o freio da minha aumenta aí, parceiro, que gravações. Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz. Sentir o cheiro dela é o que eu nem me lembro mais. E tudo que eu planejo acorda cedo e trabalhar. Pegar o mesmo ônibus e pra casa descansar. Mas todo fim de tarde a galera me aciona. Era pra tomar uma, manda pra cima meu vizinho. Hora que as luzes estão piscando e o paredão tá tocando. Sai a elétrica e o bar tá quebrando. E trabalhar amanhã eu cacete. Hoje é só barra, big foguete. Sai a elétrica e o bar tá quebrado. E trabalhar amanhã eu cacete. Isso é folia, isso é sai a elétrica, meu irmão. E a família Julimar. Alô pra cima, vai Julinho. Alô pro parceiro, alô de gravações. E a luz tá piscando, o paredão tá tocando. Sai a elétrica e o pau tá quebrando. E trabalhar amanhã é o cacete. Hoje é samba, amiga, foguete. E a luz tá piscando e o paredão tá tocando. Sai a elétrica e o pau tá quebrando. E trabalhar amanhã é o cacete. Hoje é samba, amiga, foguete. E as mini fitness. Pra cima! Avisa São Pedro do Mundo, meu Rafael! E vai ter saia elétrica na corrida da galinha, vai ser! Vamos, vamos! Peraí, peraí, cadê o gritinho das mulheres solteiras? Esse é o CD da equipe Fluxo do Zap. Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, chão, chão, chão. Novinha vai no chão, novinha vai no chão. Não, pode parar, pode parar. Eu tenho que ser sincero que o que eu estou vendo aqui de cima eu nunca vi em lugar nenhum. Meninas, parabéns que vocês estão demais hoje, viu? Não, Não, é porque eu não posso apontar uma, nem duas, nem três. É porque estão todas fazendo direitinho. Sério. Agora, para ficar melhor, porque tem algumas mães que talvez você saia de casa aí, a mãe pergunta: minha filha, você vai para festa de quem? Eu disse: mãe, eu vou pro show do Safadão. Aí a mãe diz: minha filha, tome juízo. Minha filha, tome juízo. Aí você vai voltar para casa hoje e vai dizer: mãe, aprendi a tomar juízo com o Safadão. Melhor, aprendi a segurar o meu juízo. Aí a mãe: como é que faz, minha filha? Diz: mãe, aprende. Você bota a mão na cabeça agora, bota a mão na cabeça nesse momento e desce até o chão. Novinha vai no chão, novinha vai no chão. Desce com a mão na cabeça pra não perder o juízo. Na novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, chão. Como aquela moça aprendeu direitinho, tenho certeza que ela vai chegar em casa nessa situação e vai dizer: mãe, arrocha comigo, mãe. Se eu quero poesia, eu escuto. Escuto de Javan. Os caras que eu sou fã. Tô nem aí pra nada. Eu quero é curtir. Eu quero é beijar no show do Safadão. Vem a galera da sua. A novinha vai no chão. A mão na cabeça pra não perder o juiz, hein, meninas? A novinha vai no chão. A novinha vai no chão. Perdidos a emoção e descendo até o chão. Na novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão. Na novinha vai no chão, novinha vai no chão. Prato Júnior, e se eu quero poesia, eu escuto Roupa Nova, escuto Djavan, os caras que eu sou. Mas eu tô novo e tô solteiro na balada, tô nem aí pra quero o quê? Eu quero é curtir, eu quero é beijar. Novinha vai embaixo, embaixo, embaixo. E a galera vai no chão, devagarinho vai. Novinha vai, vai meu pretinho. Olha que a galera tá vindo. E as novinhas tão descendo, tão subindo, tão descendo. Agora mãozinha na cabeça e vai no chão. Novinha vai. Olha, novinha vai no chão. Novinha vai. Novinha vai no chão, chão, chão. Ela que desce até o chão. Novinha vai no chão. Moçada do ponto da moda, Ana Ximenez, um beijo. Olha, novinha vai. É no ponto da moda que a gente vê. Revolution, o show é com você. O show é com você. Joga a mão em cima e diz: vai, safadão! Vai, safadão! Vai, safadão! Vai, safadão! Prepare, tira, tira, tira, tira o pé do tchau! Pela minha gente, pra retocar a imagem. fotógrafo em Fred Contes. Mais um fim de semana, a gente tá no número um. Solto na bagaceira, sem você. Vou carregar, mas sem dirigir, meu amigo. Mais um fim de semana, a gente tá no número um. Solto na bagaceira, sem você, tô vagabundo. Vou ver. Quem tá tomando a noite, levanta a mão e quem tá aí? Vai. Seu trabalho é pra... Quem tá mentindo, chega aí! Abre, vai! Olha aqui, abre, porta, abre. A gente bebe e dança junto com. Abre, porta, abre. Vai, assim, vai. Abre, porta, abre. Simbora, chega e pulia! O nome dele é Botinho do Paredão. Botinho do Paredão. Olha, mais um fim de semana, a gente tá no meio do mundo. Solto na bagaceira, 100% vagabundo. O carro é meu, mas quem dirige é meu amigo. Mais um fim de semana a gente tá. Camarada do Aviões, e ninguém me convidou, não? Tô mesmo. Um abraço pro camarada de Aviões aí, adorei. Você, vai! A gente sai é pra. Seu trabalho é pra. Fiquei solteiro pra. A vida é minha, eu não quero nem saber. A gente sai é pra. Seu trabalho é pra. Fiquei solteiro pra. A vida é minha. Vem. Vai. Abre o portão. A gente vai ver o céu junto. Vai. Abre o portão. Abre o portão. Camarote de Aviões, o mais lindo do Brasil. Eita, avião. É equipe Fluxo do Zap. Tem alguém solteiro aí? Levanta a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro. Levanta a aliança no bolso, vamos gastar dinheiro. Quem tá solteiro e tá feliz, tira o pé aí, Riquelme. Especialmente pra quem é compromisso e pra cair na fé. Agora que eu tô bem, eu quero aproveitar. Pra mulher zangada, pra gente é um calmante. Deixo lá de casa e nem abandonar a mãe. Eu tô bancando mesmo, eu tô pagando tudo. Apaixonado em casa, se for cheque. E bota a linha, só no doce. Vai. Andressa, bora, Jack, bora, Jack, bora, Jack. Só porque meu papo é reto, é pra ter safadinho. Ela fica afim de mim, pai. Fica afim de mim. Só porque meu papo é reto, é pra ter safadinho. Ela fica afim de mim. Ela fica afim de mim. Só porque meu papo é reto, é pra ter safadinho. Vou botar o solinho. E as mini fitness. Tudo nosso. Joga as cabeças. Faça as gravações, fica no CD. Ô, oh, tá menina, a menina uma saidinha pra ianhá. Tá menina, a menina uma saidinha pra ianhá. Ah, ah. Chama no PV que ela vai, vai, e joga o chaveco que ela cai, cai, cai. Chama no PV que ela vai, joga o chaveco, nego, vem, vai, vai, vai, vai. E chama no PV que ela vai, vai. E joga, chaveco que ela cai, cai, cai. Chama no PV que ela vai, vai. E joga o chaveco que ela cai. E comigo é assim. Epa, sacanagem, ela fica afim de mim. Ela fica afim de mim. Ela fica afim de mim. Só porque meu papo é reto, é papo de safadinho. Ela fica afim de mim. Ela fica afim de mim. Só porque meu papo é reto, é papo de safadinho. Ela fica afim de mim. Ela fica afim de mim, só porque meu papo é reto, é papo de safadinho. Ela fica afim de mim, ela fica afim de mim, só porque meu papo é reto, é papo de safadinho. Ô, botou os olhinhos, aí o swing, é Marcelo Rafael de Sumetro. Avisa, avisa, avisa, que essa aqui é a saia elétrica. Tudo bom, nome dele? DJ Ney Revolution. Sai, Josivan. Tem Music Studio, bora PT, Edson. Mercadinho, Santa Gigi. Parece loucura, amigo, que eu vou te contar, por favor, acredite. A mina que eu fico é louca, me chamou pra realizar um fetiche. Parece loucura, amigo, que eu vou te contar, por favor, acredite. A mina que eu fico é louca, me chamou pra realizar um fetiche. E eu me dei bem, e eu me dei bem. No time cachorro no osso, eu vejo dela, fico orgulhoso. Eu me dei bem, uma morena e uma loira. Ela fez uma vez, aprovou. E agora viciou, meu sério. O que é mais fazer, amor? Só eu e ela, agora eu, ela é amiga dela. Eu e ela, amiga dela. Bora, baleia, bate o monteiro. Eu e ela, amiga dela. Eu e ela, amiga dela. Eu e ela, amiga dela. Eu e ela, amiga dela. Eu e ela, amiga dela. Eu e ela, amiga dela. Galera da Slap, diz isso aí. Eu e ela, amiga dela. Eu e ela, amiga dela. Eu uso o melhor jeans do Brasil. Eu uso o Marques Fop, diz isso. Mercadinho Jales, meu amigo Laio. Esquilo Camarão, para Marquinhos. Camanhão, camaleão. Parece loucura, amigo, que eu vou te contar, por favor, acredite. Amigo, eu fico louca, me chamo pra realizar um fetiche. Parece loucura, amigo, que eu vou te contar, por favor, acredite. Amigo, eu fico louca, me chamo pra realizar um fetiche. E eu me dei bem. E eu me dei bem, pro tipo cachorro do osso, deu um beijo dela, fiquei orgulhoso. Eu me dei bem, uma morena e uma loira. Ela pesou uma vez, aprovou, e agora viciou. Já não quer mais fazer amor. Só eu e ela, agora eu e ela é amiga dela. Eu e ela é amiga dela, e Rogério fica no meio. Só eu e ela, agora eu e ela é amiga dela. Eu e ela é amiga dela. Eu e ela é amiga dela. Eu e ela é amiga dela. Eu e ela é amiga dela. Eu e ela é amiga dela. Eu e ela amiga dela, vai, isso é real. Galera da G7 promotora, Billy Bilhetes, Leonardo Joia. Deitado proibido, vestido do deitado, para o céu. Mas que as velhas, menina bonita, por Ravel Calçados, Chiquinho da Santa Ceasa, Fernando Vienda de Granja, aquele abraço. Deitos e pilotos de Granja. E vem aí, dia 1º de fevereiro, 5 horas de forró real no Sítio Real. Vai estar com a gente também Lagosta Bronzeada, Brasas do Forró e mais convidados para vocês. No...